Olá, muito boa tarde, mais boa tarde mesmo, amigos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. A partir de agora, JC às 15, informação para quem decide. Comigo, Calbi Cerquinho e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, boa tarde, Fred, convidado mais do que especial hoje, né? Verdade, Calbi, amigos que nos acompanham ao vivo aí pelo Facebook do Jornal do Comércio, também pelo portal jcam.com.br. Realmente, Calbi, é uma satisfação a gente começar essa semana um bate-papo aqui bem descontraído, mas também muito profundo, né? E certamente com informações relevantes para você que busca informação para decidir. Porque a gente está recebendo com muita satisfação nesse dia o presidente do CRM aqui no Amazonas, que é o médico José Bernardes Sobrinho, a quem eu dou as boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite e estou aqui para qualquer esclarecimento que achar necessário. Doutor Bernardes, a gente viu aí, na verdade, o Amazonas tem um destaque aí na questão de saúde. É, já no início, quando foi, talvez, acredito que o primeiro estado a se anunciar um possível colapso. Exatamente. Por conta da pandemia. É, a minha questão é o seguinte, por outro lado, em cima disso, como é que o senhor viu a atuação do Amazonas em relação a essa demanda grande que surgiu e as decisões que foram tomadas com relação ao combate dessa pandemia? Essa é uma questão. E a segunda, por outro lado, a gente vê hoje o Amazonas talvez um dos primeiros estados também a sair também desse movimento. O senhor atribui isso a quê? Então são duas perguntas. Olha, sobre a atuação do Amazonas e outra sobre o que causou essa saída precoce do Amazonas. Nós cometemos alguns erros aqui, que teria morrido muito menos gente. Primeiro erro que eu digo é o seguinte: o distanciamento social para a classe pobre. Você não tem como fazer distanciamento social para uma classe pobre. Você faz para a classe A e B, que ele mora aqui num apartamento com 30, com 100, 150 metros quadrados, quatro pessoas, você consegue isolar. Agora, você imagina um paciente com Covid positivo, você mandar ele para casa, fica duas semanas, num local com mais oito pessoas e três cômodos. Eu sei de uma família aqui em Manaus, que ele foi para casa com Covid, acabou, ele morreu, faleceu, o irmão dele e o pai dele faleceram. Qual que é a conduta que eu disse para o secretário na ocasião? O Vasco, por exemplo, está fechado. E tem algumas empresas do distrito que têm interesse em colaborar com o governador, mas que colaborar com materiais. Você pega uma dessas firmas grandes, pede para dar 300 estrados de cama, ou 300 colchões, ou 300 roupas de cama. Deu positivo, faz uma triagem social. Ah, ele mora na parte da Ponta Negra? Não, ele pode ir para casa, lá tem um espaço para ele ficar isolado. Mas ele mora em um bairro, né, precário, mora com oito pessoas, com três cômodos, ele não pode ir para casa. Então você mandaria lá para o Vasco Vasques, ele teria café da manhã, almoço, janta, teria medicação, começar com a medicação, já tratar lá, nesse local, né, teria um médico e enfermeira. Depois de duas semanas, ele negativou, ele vai para casa dele. Então foi um erro crasso aí. Outro erro importante aqui. O que nós devíamos fazer para a Covid como se faz para a tuberculose. Quando você atende um paciente de tuberculose diagnosticado, você pega, dá o remédio para ele levar para tomar. Não adianta eu dar receita de hidroxicloroquina e azitromicina, que na farmácia não tem para comprar. E às vezes se tem, o paciente não tem dinheiro para comprar. Às vezes ele tem vende de ônibus porque ele tem isenção pela idade, mas não tem dinheiro para comprar remédio. Então outro erro também, que poderia ter sido evitado se desse, como Belém fez. Quando Belém começou a entrar em colapso, começaram a distribuir cloroquina a rodo para a população. E foi quando começou a cair a internação. Na Suíça, para você ter ideia, quando o Lancet publicou um trabalho e dizendo que a cloroquina não era eficiente e podia trazer complicações, eles suspenderam a cloroquina. Aumentou sensivelmente o número de pacientes com Covid. Eles voltaram a administrar a cloroquina e caiu sensivelmente o número de pacientes contaminados. Então, é um erro crasso que poderia ter sido evitado. Então, o senhor acha que foi um erro os estados, por exemplo, que até hoje ainda tem essa polêmica com relação à cloroquina? A cloroquina é uma polêmica política, no meu entender é política. Porque o Bolsonaro foi a favor da cloroquina. Se ele fosse contra, o pessoal todinho que está batendo nele agora diz que era a favor. Então é um viés político, tá certo? Mas que ela funciona. Você tem olha, eu tenho experiência, eu tive contato com a doutora Marina Bucar, que ela é uma infectologista da Espanha, de Madrid. Até conversei com ela. Ela mandou o protocolo dela, nós alteramos algumas, fizemos adaptações aqui, poucas adaptações. É o que funciona. O Covid tem que ser tratado na fase inicial, até a primeira semana de doença. Porque nessa fase é que o vírus replica, vai multiplicar. Se você entrar com cloroquina, você evita a multiplicação do vírus. Eu dou um exemplo, meu filho pegou, agora há pouco tempo, meu filho que é médico, pegou. Eu não esperei o resultado do exame, porque o exame demora 5, 6, 7 dias. Se você for esperar o resultado do exame, quando vem o exame já passou a fase da cloroquina. Então ela funciona na primeira semana. Primeiros sintomas? Primeiros sintomas. Sintomas você faz diagnóstico clínico, o cara começa com coriza. Um sinal muito sugestivo de Covid é o indivíduo perde o olfato e o paladar. É muito sugestivo. Não tem outra, eu não conheço outra doença que leve assim de imediato perda do olfato e paladar. E nessa hora você tem que entrar imediatamente com cloroquina, azitromicina, ivermectina e zinco. O meu filho entrou, quando ele estava com sintoma, eu falei, aí fez, colheu o material nasal, deu negativo. Eu falei, não, mas vamos começar o tratamento. Comecei com cloroquina, comecei com ivermectina, também azitromicina e zinco. Quando chegou o resultado, 4 dias depois, que deu positivo, ele estava curado. Eu não sentia mais nada. Quando chegou o PCR, que confirmou o diagnóstico. Então, se você for esperar o diagnóstico, você perde a fase de atuação da cloroquina. A cloroquina funciona na fase inicial da doença. Depois que a doença vai para o pulmão, que a gente chama de tempestade de citocina no pulmão, e dá pneumonia, fibrose pulmonar, nessa fase a cloroquina não funciona mais. Aí você tem que entrar com corticoide, entrar com outros antibióticos, entrar com anticoagulante, entendeu? É bem diferente, você tem que entrar com outro tipo de tratamento. E nesse caso, quando vai pulmão, aí a gravidade aumenta muito, que você normalmente, grande parte, vai ter que pôr respirador. E respirador, você sabe, respirador já traz outras complicações, né? E muitos pacientes que entram na UTI, alguns saem já, falecem na UTI mesmo, porque são pacientes extremamente graves e que necessitam de cuidados intensivos e às vezes não respondem a esse tratamento. Doutor Bernardo, essa questão, por exemplo, para de certa forma finalizar um pouco essa questão da cloroquina, por exemplo, o senhor profissional está dizendo que deveria ser atacada no início, nos primeiros sintomas, com a cloroquina. Nós tivemos, pelo menos pela mídia, nós tivemos algumas posições. Exemplo, a dose que deram em Manaus matou muita gente. Né? A cloroquina, então, isso fez com que a cloroquina virasse o verdadeiro veneno para a Covid. Aí, só para... E aí nós temos outras falas de outros profissionais de vários lugares do mundo, por meio da OMS, por meio de não sei o quê, artigos e mais artigos, dizendo que a cloroquina não tem nada concreto e que a cloroquina não serve para a Covid. Como é que fica a cabeça do cidadão nesse momento? Aqui em Manaus é o seguinte, aquele evento que morreram 22 pessoas, não foi 11, 22 pessoas. Deram uma dose 4,5 vezes a dose preconizada. Você sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Sim. Vou dar um exemplo para você. Aqui em Manaus, qual família que não tem uma pessoa que tomou cloroquina, difosfato de cloroquina para malária? Se você for no interior, difícil uma família, porque a malária tem muito aqui em Manaus. Uhum. E no Pará também. Claro. São dois estados que conhecem muito bem a cloroquina. Vou dar um exemplo. Tem um professor da Faculdade de Medicina que ele trata reumatismo há 30 anos com cloroquina. Nunca teve uma complicação, mas na dose terapêutica. A cloroquina, por exemplo, que é o difosfato de cloroquina. Se você tomar 10 comprimidos, você morre. 10 comprimidos. Esse evento que houve em Manaus, sobre aquela morte, a dose preconizada era 2,7 gramas. Tomaram 12 gramas. É diferente. Se você tomar um tranquilizante, por exemplo, qualquer tranquilizante que você tome, um comprimido, você fica bem, você fica calmo, você dorme bem, você fica menos ansioso e tal. Mas se você tomar 30 comprimidos, você morre. Remédio para diabetes. Se você tomar remédio para diabetes, um comprimido ou dois ou três, conforme a posologia que o médico manda, se eu já tive um paciente que tomou a caixa todinha, ele morreu. Hipoglicemia, quer dizer, não. A diferença do remédio para o veneno é a quantidade que você toma. Então, aqui em Manaus, que eu vou, foi o seguinte, que eu tenho uma repercussão internacional, isso foi muito ruim, porque começaram a descaracterizar a cloroquina, inclusive o Lancet, que fez um comentário e depois ele retirou, reconheceu que houve um erro, tá certo? houve uma, deram uma dose 4 vezes maior que a dose preconizada. Aqui em Manaus já houve casos, por exemplo, de pessoa fazer o suicídio com difosfato cloroquina. Se a pessoa quiser morrer, tomar 10 comprimidos, o comprimido tem 15, tem 150 miligramas. Se você tomar 1.500 miligramas, é dose letal. Toma 10 comprimidos, você vai morrer. O conselho acompanha essa questão dessa dosagem? A gente acompanha, porque sai muito na mídia e também os trabalhos que a gente lê, a gente tem que acompanhar, né? Nessa fase de pandemia é importante. Então, o importante é dar a dose terapêutica. Com esse colega nosso, que é professor da universidade, ele diz, olha, o pessoal diz, porque cloroquina dá arritmia e dá também lesão ocular. Eu posso dizer o nome dele, professor Luiz Fernando Passos, que é professor da faculdade, ele trata há 30 anos, nunca teve em 30 anos uma arritmia, como também não teve lesão ocular. Tanto é que ele manda fazer exame de vista a cada uma vez por ano. Você vai tomar cloroquina para Covid, sabe quantos dias? 6 dias. Se o camarada toma um ano, ele toma o ano inteiro. Não tem nada. Não tem nada, o camarada vai tomar 6 dias, vai ter problema. Agora, doutor, em cima dessa questão aí, em que circunstâncias aconteceram essas 22 mortes e por que que esse protocolo foi tão fora de despropositado, né? Você tomar 12 vezes mais, como é que foi isso? Não, esse protocolo foi o seguinte, eles queriam testar a toxicidade da cloroquina. O que que fizeram? Primeiro foram usar fora do período que é indicado. Cloroquina é indicado na fase inicial, que é chamada fase infecciosa. Na fase que eles usaram, que é a fase inflamatória, que é a fase que está no pulmão, não adianta, não dá resultado. E usaram doses elevadas. E pacientes que morreram, que iam morrer mesmo. Pacientes com insuficiência cardíaca, tinha um paciente com HIV positivo, né? Tinha vários pacientes com comorbidades, diabético, hipertenso, paciente idoso. Então eram pacientes que já normalmente, com cloroquina ou não, iam morrer. Então atribuíram a morte à cloroquina, que na verdade não foi. Entendeu? Porque naquela fase que usaram, não havia indicação da cloroquina. Cloroquina, se você for usar na fase 2, nós chamamos. Fase 2 tem A e B, e tem a fase 3, que é a fase inflamatória. Nessa fase, não adianta dar cloroquina, que ela não tem ação. Você tem que entrar com anticoagulante, entrar com antibiótico, entrar com corticoide, a por respirador, entendeu? É outro tratamento. Se preconiza a cloroquina na primeira semana de instalada a doença. Resolve. Eu digo você com certeza hoje, eu tenho absoluta certeza hoje. Eu tratei meu filho assim há pouco tempo, agora, questão de 10 dias atrás. A cloroquina na fase inicial cura o doente, evita internação e evita UTI. Agora, doutor... Outro erro nosso, sabe o que foi? Também que eu acho que foi um equívoco aí? O doente procura o hospital quando está com falta de ar. Não, vai para casa. Se é com falta de ar, só vai para o hospital. Quando está com falta de ar, já está com o pulmão comprometido. Está na fase inflamatória, na fase 2 ou 3 já, 2B ou 3, ou fase 3. Fase crítica, fase grave. Então, o doente, na fase inicial... Por exemplo, nós fizemos um protocolo aqui, junto com baseado no protocolo da doutora Marina Bucar, né, com vários colegas que participaram. Por exemplo, a oximetria. Qual o critério? O paciente jovem, oximetria abaixo de 95, imediatamente tem que ir para o hospital. Não esperar aquela fase grave de falta de ar. Abaixo de 95, o jovem. O idoso, abaixo de 93, imediatamente procurar recurso. Porque se não for, ele vai falecer. Entendeu? Então são critérios que você tem que ter. Não esperar ele agravar para o hospital. Tem que ter uma fase que você possa tratá-lo. Foi um erro de procedimento, né? Foram vários equívocos aí que aconteceram. Só um segundo, Calvi, porque está em cima disso aí também. Tá. É porque é o seguinte, minha questão é o seguinte. Eu queria dizer que não tinha hospital para todo mundo. É. O senhor, por exemplo, está dizendo que procurar o hospital não tinha. Na verdade, o tratamento tinha que ser precoce, não exatamente. Se internar. Qual que seria o tratamento seguinte? O cara chegou no posto de saúde, tem um quadro clínico, na UBS. Ele tem sintoma, diagnóstico sindrômico. Clinicamente ele pode ser quando a anosmia, está com falta do pé de paladar, o olfato. Então já dá para ele imediatamente o remédio, não dá receita. Dá o pacotinho aqui, ó, que é cloroquina, azitromicina, ivermectina e o zinco. Está aqui, leva para casa, como se faz com tuberculose. mesmo com tuberculose, chega lá, diagnosticou, ele já dá o kitzinho kit para levar para casa. O que acontece? Eles recolheram, a DF, a Vigilância Sanitária, recolheu aqui em Manaus toda a cloroquina das farmácias. Se você quiser comprar a cloroquina, você tem que mandar em fase de manipulação. Entendi. Não tem para comprar em farmácia. Então não adianta dar receita, você devia dar o kit para começar a tomar em casa. Tá certo? E chegou um ponto em que os pacientes tinham medo de ir para o hospital. Sim. Por quê? No hospital se criou, em alguns hospitais, o tal de sala rosa. Né? Diz que até o pessoal apelidou sala da morte. Porque o índice de pessoas que entravam lá que morriam era muito grande. Então o paciente tinha medo do hospital para entrar na sala daquela sala rosa. A população dizia, chamava aquilo sala da morte. Tá certo? Então essas coisas, esses erros, que não podiam ter sido cometidos. Né? Belém, por exemplo, saiu como da crise. Ele estava praticamente no colapso. Quando o governador começou a distribuir, assim, para todo mundo, hidroxicloroquina. Começou a ficar doente, toma cloroquina. Mas é... Foi que resolveu, em Belém praticamente, diminuiu sensivelmente e saiu do colapso. Mas eu tenho que fazer aquela pergunta, senão acho que eu me esqueça. Quero o seguinte, tudo bem, aí ó, médicos então tiveram um procedimento errado, equivocado, bem equivocado, que gerou morte de 22 pessoas. Foi aberto alguma sindicância com relação a esses profissionais? Isso o conselho está apurando, o conselho está em fase de sindicância, essa sindicância nós estamos fazendo. Tenho a impressão que dentro de poucos dias nós temos que mandar inclusive para fora, não vai ser julgado aqui. Por quê? Porque na equipe que participou desse está tudo identificado, evento, né, doutor? Está identificado. Quem participou? Nós temos dois conselheiros que participaram. E quando tem conselheiro, o conselho que nós não podemos julgar aqui. Para ser um julgamento imparcial, eu mando para Brasília e Brasília vai mandar para algum local, um conselho mais próximo daqui. Pode ser Belém, pode ser Porto Velho, pode ser Roraima, para julgar. Eu não posso julgar aqui, porque tem dois conselheiros envolvidos que estão na equipe desse pedido, que participou do evento. Pois, porque em cima dessa questão... E tem também um processo na Justiça Federal, né? Até quem denunciou foi um, se não me engano, foi um procurador, alguém do Rio Grande do Sul. E na Justiça Criminal tem um processo também na Justiça Criminal. Exato, porque inclusive eu vi denúncias dizendo que, na verdade, havia um ato político em alguns desses médicos envolvidos com a intenção exatamente de desacreditar a cloroquina. Então, na verdade, foi um homicídio, né? Praticamente em cima de uma posição política. Infelizmente, esse fato da cloroquina tornou-se um ato político. Entendeu? Um ato político. Então, olha, desde o início, você sabe que o nosso conselho foi aqui, eu fui o primeiro conselho a recomendar a cloroquina. Primeiro conselho a recomendar a cloroquina. Tanto é que o Bolsonaro citou numa das falas dele que o Conselho de Medicina do Amazonas foi o primeiro conselho a indicar a cloroquina. Depois que eu indiquei, o federal, fazendo a minha resolução, fez uma resolução parecida com a minha. E o Ministério da Saúde depois fez, porque o Mandetta era contra. Depois que o Mandetta saiu, foi o próprio Ministério da Saúde indica hoje, desde que você explique para o doente, consentimento do paciente. Ele assina um documento, olha, isso aqui pode acontecer uma arritmia, pode ser uma primeira lesão ocular. Isto, se você for ler a bula da aspirina, por exemplo, você não toma aspirina. Qualquer remédio. Se for ler a bula, você, tanta gestante, coisa, você pode ter hemorragia, pode não sei o quê. Então, é obrigação da gente fazer qualquer tratamento off-label, nesse caso específico, mesmo quando não é off-label, é bom você dizer para o doente, olha, esse remédio pode acontecer isso. Ele vai explicar para o doente. Então, a cloroquina pode acontecer? Pode. Como disse a você, um colega nosso aqui em Manaus, professor da universidade que usa 30 anos em tratamento de reumatismo, nunca teve um caso de arritmia. Como também tem um cardiologista amigo meu aí, que é lá do Francisco Mendes, cardiologia, mais de 40 anos aqui em Manaus, cardiologia, ele nunca atendeu um caso de arritmia por cloroquina. Ele disse que pode dar arritmia, pode dar lesão, pode cegar o paciente. Eu estou dizendo para você, se o professor nosso usa durante o ano inteiro e manda fazer exame de vista uma vez por ano, você vai usar 6 dias. Você acha que vai ter uma lesão ocular? Agora, doutor Bernardes, além da cloroquina, qual é a outra coisa, qual é outro medicamento que se pode passar para um paciente com sintomas também da Porque ele já falou não, o kit aqui, né? Pois é, porque a cloroquina não é única. Ivermectina, ivermectina também. Essa foi sempre usada? Primeiro? Foi, tá no protocolo da Marina, pois do Bucar, tá usado. Esse é o mesmo da Anitta, né? Não, a Anitta é outro. É outro? Produto. A Anitta também, alguns usam a Anitta. É. A ivermectina tem algumas evidências importantes. Mas ele também é para verme, né? É para verme. Vou dar um exemplo. É. Tem um hospital em Pernambuco, que é um hospital psiquiátrico. Sabe que o paciente psiquiátrico é um paciente que não tem cuidado de higiene, não usa máscara, não toma nenhum cuidado. E lá ali de rotina, como esses pacientes são assim, eles não se cuidam, então tem muito piolho, muito pus, esse tipo assim. Lá eles dão ivermectina a cada 6 meses para os doentes. Certo. Né? O que acontece? Quando veio a pandemia, quando veio agora o Covid, né? Vários funcionários, então, esse paciente tomava de 6 meses que eles tomam rotineiramente ivermectina, para piolho, para carrapato, essas coisas todas. O que acontece? Quando veio o Covid, vários médicos e alguns funcionários pegaram o Covid. Nenhum paciente pegou. Não usa máscara, não lava a mão, não usa álcool, então nem aí, não quer nem saber. Eles não querem saber, não lava a mão. A população de rua também, ela teve um... Então, o consenso hoje que tem é o seguinte, a experiência que eu tenho, pelo que eu vivi aqui, esse período todo de Covid, a pessoa que toma ivermectina, normalmente não pega, e quando pega, pega uma forma benigna. Uma forma benigna. Vou dar exemplo. O meu filho tomou ivermectina e pegou, mas a forma é tão benigna, tão simples, ele tomou cloroquina com 3 dias, quando chegou o resultado do exame confirmando, já estava curado. Então essa seria uma das grandes soluções, a distribuição de ivermectina. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Não sei se você leu, um prefeito de Porto Feliz, interior de São Paulo, uma cidade perto de Sorocaba. O prefeito é médico. O que é que ele fez? Ele começou a distribuir população ivermectina e cloroquina para a população. Uma cidade com 55 mil habitantes, o hospital dele tem 40 leitos. 30 leitos de enfermaria e 10 de UTI. Sabe quantas pessoas morreram lá em Porto Feliz? 3 pessoas em 55 mil habitantes. 3 pessoas morreram em 55 mil habitantes. Por quê? O prefeito é médico e ele achou por bem fazer uma prevenção, prevenir a população. Está servindo de exemplo para o mundo todo isso. Ele foi chamado, inclusive, no Conselho Federal de Medicina para explicar o que ele fez. Que é um negócio que chocou todo mundo. A pessoa, numa população de 55 mil habitantes, morreram 3 pessoas. E teve 2 médicos que, se não quiseram tomar ivermectina, né? E esses 2 pegaram. Não morreram, mas pegaram a doença. Todos que tomaram, ele disse que lá tem na faixa de 300 médicos, 400. Os que tomaram, todos nenhum pegou. Esses 2 que não quiseram tomar, foi que pegaram. Mas não, foi pegar de forma leve, não tiveram problema. Mas você vê o exemplo típico aí. Em 55 mil pessoas, que é uma cidade razoavelmente grande, com 3 óbitos. Agora é impressionante, rapidinho, Calbi, porque é em cima disso aí, porque é impressionante se a gente for ver, por exemplo, um programa como Fantástico de ontem, que é um programa de rede nacional. Não sei se você ouviu, mas eles fizeram uma longa matéria exatamente criticando, né, ainda o uso da cloroquina, o uso da ivermectina, o uso do kit chamado kit Covid. Acho que citou, se eu não me engano, até esse prefeito que é médico. Que é médico, dizendo que foi uma estratégia errada, que a OMS está dizendo que foi tudo. Olha, aí eu não entendo, a minha pergunta era em cima disso, como é que a opinião pública, assim, uma televisão que parece que ela está agindo exatamente com intenção política, distorcendo totalmente a realidade. Não, a Globo, a função da Globo é batendo no Bolsonaro. Né? Sabe que a OMS é um puramente político, né? E parece que quem domina a OMS é a China. Né? Então tem o viés socialista ali. Infelizmente, fizeram uma política em cima da cloroquina. Né? E o pessoal quer ver o Brasil pegar. Quanto mais o Brasil tiver o caos, melhor politicamente para eles. Porque qual a função? O Brasil entrar num caos excessivo, economicamente, de Covid, etc., para que a oposição possa tomar o governo. O próprio José Dirceu disse, né, uma das vezes, que eles vão tomar o governo de qualquer jeito, vão tomar o governo, o pessoal do PT. tá certo? Então virou política isso, virou questão política a cloroquina. Mas a experiência que eu digo para você, se eu pegar, eu não peguei Covid. Se eu pegar, não tem a menor dúvida. Não tem a menor, não vou esperar o resultado do exame, não. Se eu tiver, como exemplo, perder o paladar, perder o olfato, eu já tenho em casa a cloroquina, tenho zinco, tenho azitromicina e tenho ivermectina. Tenho lá em casa guardadinho. Eu só no armário pegar e começar a tomar. Não tenha dúvida. E indico para todos os amigos meus, todos que eu indiquei, vários colegas que pegaram, fizeram o esquema e imediatamente ficaram bons. Teve um colega, inclusive, que ele pegou, ele e a esposa, né? Agora a esposa está até grávida, por sinal. Tomaram imediatamente, saíram da crise, estão perfeitamente bem. Agora, com esse comportamento, por exemplo, seria então interessante, talvez, oferecer para a população menos favorecida, no caso, os mais pobres, esse kit, vamos lá, colocar aqui para todas as pessoas. A partir daí, assim como tem essa atitude, poderia ter essa atitude do governo, né, no ponto de vista de ajudar as pessoas, ao mesmo tempo o governo também tem atitudes de, por exemplo, negar a questão do isolamento, de fazer com que o isolamento seja uma coisa mal vista. Não, eu digo para vocês, sabe por quê? 80% da população nossa é classe social menos favorecida. Uhum. É o tipo de caso que eu te disse. Mandar para casa com 3 cômodos, 8 pessoas. Vai contaminar todo mundo. Entendeu? Mas aí não funciona aquela história do efeito manada também? Já que pegou todo mundo, não, as pessoas deixam? Sim, pega, mas de 8 morreram 3. Esse que é o problema. Então não é efeito manada, mas existe um efeito manada. Mas foram 3 que podiam ter sido evitados. Se esse indivíduo foi para casa com Covid, tivesse ido lá pro Vasco Vasque, né? Tratado lá. Pra atenção básica de saúde. Exatamente. Se tivéssemos essa estrutura. Ele chegou também em casa, logo de cara, quem que morreu? O pai dele, que é mais idoso. Pegou, morreu. Depois morreu o irmão dele e ele foi o terceiro a morrer. Tá certo? Então isso aí poderia ter sido evitado. Você pode evitar isso aí, né? Através do quê? Faz o tratamento inicial, dá a medicação pro paciente na hora que deu positivo, chega com falta, tô perdendo o olfato, tô perdendo assim o paladar. Amigo, eu não conheço, olha, eu sou médico há 50 anos, eu não conheço nenhuma doença que leva assim, a perda de olfato e paladar rapidamente. Eu não conheço, né? Então, e o Covid é sabidamente, é um sintoma clássico dele, é isso aí. Então, se você for esperar o exame demora, você pede um PCR, que é o exame que vai confirmar ou não, demora 4-5 dias. É a fase da replicação quando o vírus está se multiplicando. Aí não adianta você entrar com cloroquina, que já passou a fase, porque o cloroquina impede a multiplicação do vírus. Ah, tem experiência em laboratório, você coloca, ele não deixa o vírus replicar, multiplicar. Então, nessa fase que ela funciona. Agora, quando chega na fase de estar no pulmão, já não adianta mais. Aí já é outro medicamento, outro conduto, a cloroquina não resolve. E a experiência feita em Manaus, o que fizeram? Com pacientes nessa fase, segunda e terceira fase. Fase 2 e 3. A cloroquina é indicada na fase 1, que é a fase infecciosa que vai até o 6º, 7º dia, primeira semana. Na segunda fase já tem que procurar o hospital? Não, não, aí já a cloroquina tem que ir para o hospital, aí já tem que fazer tomografia do pulmão. Pulmão tem aquela, se tiver já começar a fibrose do pulmão, pneumonia, microtrombose, aí vai complicando, entendeu? Entendi. Então eles usaram essa medicação na fase 2 e 3, que não havia indicação. Entendi. E para encerrar, Fred, última questão. Eu tenho uma questão. Faz uma que eu passo outra para encerrar. Pronto. Tá, a minha questão só, doutor Bernardes, a gente consegue tirar, já que foi uma imersão grande da categoria médica no combate a essa doença de escala global, né? Se a gente pode tirar algum ensinamento para a categoria, o que a gente tira desse período aí de 4 meses, mais ou menos, em que, principalmente aqui no Brasil, a gente vivenciou o combate a essa pandemia? Olha, eu digo o seguinte. Primeiro, se vier o Covid novamente, tratamento precoce. O tratamento precoce evita internação, evita UTI, evita mortes. Não tem o menor, eu não tenho a menor dúvida. Então, atenção básica contra a Covid. Exatamente. Preciso fortalecer a atenção distribuir, básica, a prefeitura no caso. Distribuir no atendimento médico, você ter o cloroquina, você ter para dar prudente e levar para casa. Como se faz com tuberculose. Certo. Tá certo? Nós temos que ter humildade, saber onde foi o equívoco nosso e não errar mais. Entendeu? Basear nas experiências do pessoal anterior. E outra coisa, distanciamento social. Não adianta mandar para casa um cidadão contaminado quando ele mora numa casa com 8, 10 pessoas com 3 cômodos. Ele vai contaminar todos os demais que estão lá, entendeu? Esse mito teria que ir para um hotel, ou mandar para um clube escolar adaptado, ou para o Vasco Vasque, um local. Arena da Amazônia. Arena da Amazônia, para um local que ele pudesse ficar sem contaminar os outros e fizesse tratamento lá. Você teria um médico, uma enfermeira, que já iniciava o tratamento para a Covid nesse local dele. Quando ele voltasse para casa depois de 14 dias, pô, estava curado. Não ia contaminar mais ninguém. Então, eu acho que isso, esse aprendizado realmente, nós não podemos repetir. Se houver uma segunda fase, não pode ser repetido. É aí minha pergunta, doutor Bernardo. A gente, como última pergunta, eu gostaria de saber da sua expectativa para a próxima fase agora. O que nós já deixamos o comércio funcionando, já voltamos às aulas, tanto particular quanto a pública. Nós estamos aí vendo a todo momento na televisão reuniões de festas, de casamento, de jovens nas praias. Tudo isso, teoricamente, anteriormente, a gente acreditava que isso não poderia ser feito de uma hora para outra. Eu queria saber da sua expectativa, como... Olha, eu acho, opinião minha pessoal, eu acho o seguinte, nós vamos ter que usar máscara até chegar a vacina. Enquanto não vier a vacina, vamos continuar usando máscara, sim. Evitar aglomeração, sim. Agora, até vir a vacina. E quando vier a vacina, então, aí é diferente. Você tomou a vacina, você está protegido. Mas até lá, ninguém sabe quando vem. Parece que até dezembro nós teremos vacina. Parece, né? Aquela da vacina da Inglaterra, que é o de Oxford, tem a da China. Tem uma da Rússia aí que está para chegar aí. Não, também. Eu vou esperar da Inglaterra, viu? É, só vai. Eu vou esperar da Inglaterra. Né? Em Oxford lá eles são um pessoal muito, um serviço muito bom, de alto nível. Eu quero esperar, porque não, sabe o que acontece? Não tem, você não sabe como que é feita essa vacina. Você sabe que algumas vacinas têm até efeitos colaterais. Então, uma vacina tem efeitos colaterais, certo? Eu tenho um amigo que tomou, até ele é médico lá em Ribeirão Preto, né? Ele tomou uma vacina para gripe e ficou paraplégico. Né? Ficou paraplégico. Vacina para gripe. É porque pode haver, porque às vezes a vacina é com vírus atenuado, vírus vivo atenuado. Mas pode um caso ou outro, não sei por qual motivo, pode alguém sair prejudicado. Esse amigo meu, né, ele está numa cadeia de roda hoje para tomar vacina. Então, eu sinceramente, se chegar a vacina da Rússia ou da China, eu vou aguardar. Pouco troco a minha máscara. Quando chegar da Inglaterra... Mas o doutor Bernardo não vai dar tempo, tem que tomar logo. Não, mas da Inglaterra está para chegar também. Está para chegar da Inglaterra... Não, quem esperou, andar com máscara o tempo todo. Aí eu vou esperar da Inglaterra, que eu me sinto mais seguro, né? Eu acho que uma pessoa assim que... Eu confio mais assim nesse, né? Nesse, porque, isso acontece, quem fizer a vacina agora vai ganhar milhões, milhões e milhões e milhões e milhões. Sim. Muito dinheiro. Você não sabe até que ponto essa vacina é feita no atropelo, né? Pulando fases que deveriam ser feitas, para lançar logo e ganhar bilhões de dólares, bilhões de... É. Eu acho que o inglês é mais comedido, é menos, né? Eu, pelo menos, sinto mais confiança na vacina da Inglaterra. Eu, pessoalmente, vacina da Inglaterra, confio mais. Ok, doutor Bernardo Sobrinho, que está aqui com a gente, prestando esse esclarecimento, essa verdadeira aula aqui com a gente, aqui no JCS 15, informação para quem decide. A gente quer agradecer, acima de tudo, além dele, claro que a gente quer agradecer também você que está aí conosco do outro lado. Agora, Calbi, antes de encerrar o programa de hoje, eu tenho que fazer uma referência, que é uma nota de pesar do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Amazonas. Sim, foi. Que hoje divulgou uma nota, né, de pesar pelo falecimento de uma jornalista que trabalhou comigo, acredito que tenha trabalhado contigo, a Márcia Cláudia Sena, né, de 54 anos, que faleceu ontem, domingo. E aí a gente lamenta, assim, deseja... Assim, moreninha, né? É, exatamente. É muito simpática, uma pessoa muito agradável, né? Inclusive da faculdade. Sim, é uma pessoa muito agradável, que a gente lamenta aí um jornalista que perdemos realmente a classe dos jornalistas. Está realmente de luto pelo pesar, em razão da morte da Márcia Cláudia Sena, com quem eu trabalhei no jornal A Crítica, e foi realmente uma pessoa muito agradável, e realmente a gente sente muito, imagino, e a gente estende aqui a nossa... As condolências aí aos familiares, os amigos mais próximos também, por conta desse pesar, Calbi. Assim, eu me despeço no dia de hoje.